Boa tarde, bem-vindos a mais uma sessão de entrevistas especiais dedicadas às legislativas 2015, hoje com Paulo Pires, do movimento Juntos pelo Povo, agora já um partido que teve sucesso e origem na Madeira, ou origem e sucesso como as eleições regionais em que surpreendem, conseguem eleger alguns deputados para a Assembleia Regional. Isto trata-se de um partido oriundo da Madeira, começando por esta apresentação, esta explicação, ou a dimensão nacional chega já numa fase ainda inicial da vida do partido? Ora, muito boa tarde, muito obrigado pelo vosso convite. De facto, o Juntos pelo Povo surgiu na Madeira com as características que existem na Madeira, que são muito próprias e diferentes do continente. E que facultam esse surgimento. Exatamente. Surgiu exatamente em 2008, posteriormente concorreram em 2009 e ganharam a Junta de Freguesia de Gaula. Pronto, o partido, vendo a necessidade, e como disse muito bem, que elegeu 5 deputados para a Assembleia Regional da Madeira nas últimas eleições, achou que deveria concorrer a estas legislativas no continente agora, nesta altura, a nível nacional. Mas isto não tem nada a ver com José Manuel Coelho, com esse fenómeno? Não. Muitas vezes fazem essa pergunta, fazem a associação, não tem nada a ver com o Coelho. Mas há aqui algum fenómeno desses? Alguma primeira figura que tem grande visibilidade naquela região? A figura, no fundo, são os dois irmãos, o Hélio e o Pedro. O Hélio e o Pedro. Porque eles surgiram, perceberam-se a necessidade que havia na Madeira de um movimento próximo do povo. E o Juntos pelo Povo acaba por refletir um pouco isso, que é a necessidade do povo ter representantes. Nomeadamente, o Juntos pelo Povo, ao conseguir eleger 5 deputados, tem uma política de proximidade com os eleitores da Madeira. Nós cá, e foi-nos transmitida a ideia, que a nossa ações de campanha serão... a dimensão do país é muito maior, evidentemente não poderemos ter a mesma situação. Não conseguimos chegar a todo o continente, mas dentro das medidas, nós, uma política de proximidade, de contacto com a população, não teremos grandes dinheiros para campanhas de fundo, andamos junto do povo, literalmente, que é essa a questão, com contactos diretos. Ou seja, as pessoas conseguem candidaturas enquanto círculos eleitorais. Nós vamos mais importantes, sim. Os mais populosos. Nós temos já Lisboa, Porto, Setúbal, Aveiro, Viana do Castelo, Bragança, Madeira, fora da Europa. Pela Europa também conseguimos. E neste momento, não lhe consigo precisar, mas concorremos pelo menos a 50% dos distritos. E como é que chega ao Paulo Pires? Olha, o Paulo Pires foi um convite... um convite que foi feito numa altura que eles andavam na prospeção de candidatos para o continente, e através do Álvaro, que me conhecia do tempo de estudante de faculdade, surgiu o convite e convidou-me. Eu achei o projeto interessante, achei que podia identificava-me com o projeto. Não é um projeto de esquerda nem de direita, que muitas vezes perguntam-nos qual é a nossa posição em termos de esquerda, direita ou centro. Nós defendemos, já fomos apoiados pelo PS em algumas situações, pelo CDS em outras situações, temos ex-elementos, ex-dirigentes associativos políticos, do PS, nomeadamente por Setúbal, que é o candidato de cabeça de lista, e não nos conotamos diretamente com um lado, ou o que fazemos é defender as ideias e estarmos próximos do povo. Não vamos dizer que uma política só de ataque para um lado ou só de ataque para o outro, não. Nós estamos abertos a outras situações. Sim, mas o projeto que o cativou, digamos assim, está em que pilares? Junto a política social, essencialmente. Ou seja, há uma preocupação muito grande com as minorias, com as posições de pessoas que não são defendidas corretamente em termos da sociedade, ou que não têm muitas vezes voz na sociedade. Há pessoas que não se, com, não, com, não, não se identificam com o PS, nem com o PSD, nem CDS, porque se nós temos uma larga abstenção em termos de votantes no país, isto é claro, é evidente que nós tentamos chegar a essas pessoas da melhor maneira possível que a gente conseguir. E a gente tentamos chegar a essas pessoas. E é evidente que não é fácil nesta situação. E então, o que é que acontece? O projeto que nos foi apresentado, visava defender os interesses do povo, sem estarmos com uma conexão literal esquerda-direita, e foi esse o motivo principal que me cativou. E o facto de eu ter que contribuir de alguma maneira, ou seja, dar este meu contributo, que é um contributo modesto, em vez de estar sentado e criticar tudo e o que está mal e o que não está bem. Digamos que não se revê no atual quadro político partidário, neste tipo de políticos que dirigem os partidos portugueses, e isso é que o motivou a aderir a este movimento. Mas, obviamente que nós vivemos uma democracia pluralista que assenta em partidos de várias sensibilidades, e eles são definidos desde a extrema-esquerda à extrema-direita. Disse-me que não, como o vosso movimento não se identifica com nenhuma tendência de direita ou de esquerda, mas obviamente que a sociedade é feita de sensibilidades, ideias que defendem um projeto mais coletivista ou projetos mais de iniciativa privada. No vosso caso, como é que vocês se identificam neste quadro? O surgimento, ou seja, o aparecimento dos Juntos pelo Povo no panorama atual político surgiu pela necessidade e por acharmos que não havia no continente um partido, neste momento é um partido, porque já foi constituído desde janeiro deste ano, porque era um movimento, como falou muito bem, e agora é partido, se bem que o Elvio continua, e alguns nasceu com eles o movimento e continua a identificar-se mais com o movimento, mas é um partido, e surgiu da necessidade, exatamente, porque não concordarem, não se identificarem, e porque as pessoas manifestarem na região autónoma da Madeira as falhas que havia em termos de possibilidade de contacto com as pessoas, a falha de acessibilidade aos políticos, a falha em termos de soluções para os seus problemas. É evidente que ao transportar para cá a mesma metodologia de método de política, se quisermos chamar assim, dada a dimensão, não será assim tão fácil. Digamos que é um movimento partido crítico ao atual sistema partidário. Mas, nesse aspecto, o que é que traz de diferente, o que é que critica mais no atual quadro dos partidos políticos portugueses, e, portanto, em que é que fazem a diferença? E, se calhar, colocando a pergunta também de outra forma, como é que se faz essa transposição da realidade madeirense para uma realidade continental, não é? Feita de muitas regiões, muitas sub-regiões e muitos localismos. Como é que isto se consegue? Não é fácil, nós estamos a constatar que não tem sido fácil, mas estamos a fazer o nosso esforço para conseguirmos em cada distrito, e as listas têm surgido com uma abrangência em termos de pessoas no distrito. Nós aqui no distrito está a ver Santa Maria da Feira, até lá praticamente na Dia Mialhada, é um distrito enorme, depois se ver de voo. Ou seja, isto precisaria de gente que fosse reconhecida quase em cada lugar e em cada freguesia. As listas e Aveiro foi pensado um bocado assim, não consegui abranger todos os concelhos, infelizmente, também temos 16, tentei abranger o máximo possível. Para quê? Exatamente para esta política de proximidade, ou seja, as pessoas conseguem identificar mais facilmente, se for de Águeda, de Santa Maria da Feira, de São João da Madeira, das localidades, por exemplo, centralizar tudo, ou tudo Aveiro, ou tudo Espinho. Não é? Não e quem tudo. É que foi buscar? Foi buscar gente das associações, dos clubes desportivos, da política? Fui buscar essencialmente cidadãos comuns. Pessoas empregadas, professores, empresários. Há uma panóplia diferente de pessoas, e não há aqui definido um critério, exatamente, nem um padrão para convidar. Foi essencialmente pelo interesse da população, ou seja, tentarmos chegar o mais próximo possível. As nossas ações de campanha também passarão um bocadito depois por essa sensibilidade que cada um dos elementos da lista tem para aproximar-nos. O Paulo, deixa-me só interromper, porque a questão até podemos centrar na figura do próprio cabeça de lista, do Paulo Pires. É candidato por Aveiro, creio que é daqui da zona de Aveiro, não é? Segundo me disse. Que referencial é que as pessoas têm do Paulo Pires? O Paulo Pires já esteve ligado a algum partido? Já esteve ligado a alguma instituição que tivesse assim alguma visibilidade? É um homem... No fundo, o seu reconhecimento vai onde? Está na sua rua? Está na sua freguesia? Está no seu meio profissional? O Paulo Pires é reconhecido em termos de trabalho no seu meio profissional. E é reconhecido um bocado a nível nacional, porque eu moro aqui em Aveiro, apesar de ter saído daqui relativamente cedo, estou a morar aqui. E por onde eu passei pelo país, foi-me sempre reconhecido algumas características de competência em termos de trabalho. Paulo, só por curiosidade, o que é que está a fazer? Ah, eu sou professor, por acaso acho no professor de profissão. Professor, sim, professor de profissão, de informática. Então já correu o país por aí? Já escola andei. Pública ou... Escola pública. Escola pública. Até podemos ir por aí. Como é que vê o ensino em Portugal, esta polémica entre escola pública e escola privada? Embora, obviamente, esteja conotado com escola pública, vê algumas virtudes na existência de escolas privadas em parceria, ou em parceria, não, em oposição à escola pública? Escola pública é essencial à vida do país. As escolas privadas, com parcerias e que têm, que nós temos vindo a constatar que têm aumentado as receitas, ou seja, os fundos com participação do governo, tem que ser analisado localmente em questão a questão. É evidente que nós estarmos a retirar alunos da escola pública para o ensino privado, e muitas vezes nós questionamos na escola pública, não queria usar aqui o termo qualidade, mas como é que os alunos concluem tão rapidamente, por vezes, os seus estudos, em detrimento da qualidade. Ou seja, a escola pública tem qualidade, nós, professores, esforçamos todos os dias pela qualidade do ensino, para que os nossos alunos e os filhos das pessoas aprendam com qualidade. É evidente que, ao desviar verbas da escola pública para o ensino privado, estamos a prejudicar a escola pública. E não pode ser assim. Nós temos de defender uma escola pública forte, com mais qualidade, que pode dar sempre possibilidade de melhorar qualquer coisa. Podemos sempre crescer mais. Agora, quando a escola privada começa a candidatar-se a turmas e a desviar alunos só por uma questão economicista e de lucro, porque nós temos que ser realistas neste sentido, porque as escolas privadas visam o lucro. E o objetivo das escolas privadas é exatamente ter o maior número possível de alunos. Mas o que têm dito é que o governo anda a fazer maus negócios, está a gastar mais dinheiro com o ensino privado do que gastaria com o público. Exatamente. É isso que eu estava a tentar dizer. Na escola privada, os fundos não são desviados, mas entregues às escolas privadas para fazer o trabalho que a escola pública podia fazer. E nós temos exemplos no país, Caldas da Rainha é um exemplo flagrante. Com uma escola pública de qualidade, há escolas privadas ao lado. Nós em Aveiro temos escolas públicas de muita qualidade e as escolas privadas, profissionais, começam também a surgir um bocado por todo lado. Nós temos de defender a escola pública, é evidente que não vamos querer que as escolas privadas se fechem. Tem que haver, há uma opção, porque nem todos os alunos se identificam com a escola pública e agora não podemos dar tudo ou mudar tudo, nomeadamente os contratos de autonomia, que a escola onde eu trabalho, que é esta Reja, e foi proposto contrato de autonomia municipal. Esta Reja não avançou, e houve várias discussões nesse sentido, e várias reuniões, e vários pontos. E foi concluiu, depois, a Câmara, que não havia condições para avançar com a municipalização. Porque não quis levar a guerra até ao fim. A Águeda, por exemplo, já assumiu, não é? A Águeda assumiu, exatamente. Mas a Águeda foi uma dos primeiros a assumir essa posição. A Estarreja também, e depois encolheu-se. Pois, depois a Estarreja, porque as reuniões que nós tivemos com a Câmara, e enquanto membro do Conselho Geral também participei em algumas, é evidente que conseguimos pôr o nosso ponto de vista e a Câmara percebeu-se que se calhar não era a melhor solução. Acha que foi um triunfo? Foi um triunfo essencialmente da escola pública. Bem, quando estava. Exatamente, porque ainda há tempos li uma notícia que já há municípios que se fosse agora não tinham entrado para a municipalização. Ou entrado... Digamos então que defende em matéria de educação que seja centrada, embora sem exclusividade, no ensino público. Relativamente a outras áreas, por exemplo, a saúde, defende também a saúde pública ou mais uma situação também de iniciativa privada num serviço de saúde? A saúde também estavam com a mesma proposta que a educação. O JPP defende que na saúde é necessário melhorar alguns serviços, nomeadamente tem que haver uma reestruturação do Serviço Nacional de Saúde. E nesta perspectiva, para abranger mais população e mais carenciados, porque nós temos muitos desempregados, apesar da taxa hoje ter vindo anunciar que baixou a taxa de desemprego, estamos numa época de balneário, não é? Onde as pessoas têm o trabalho sazonal. Veremos agora as próximas projeções, se o desemprego realmente desceu ou se vai continuar a aumentar, ou se vai situar nos valores que são. Agora, no Serviço Nacional de Saúde é preciso reformular e é preciso trabalhar em prol da população. Há a situação das taxas moderadoras, que têm que ser revistas, têm que ser abrangidas por um leque maior de pessoas carenciadas, que não tenham emprego, estejam desempregadas. As famílias têm que ter direito à saúde e têm que ter direito à saúde também com qualidade. Agora, sim, mas todos sabemos que os serviços públicos custam dinheiro e, portanto, esse dinheiro é obtido através de impostos. Há uma corrente na sociedade que defende que é preferível o Estado não cobrar tantos impostos e dar que esses serviços sejam prestados por entidades privadas que o fazem mais barato, portanto com menos custos para os cidadãos e com maior eficácia. Defende também essa ideia ou portanto, prefere que se continue a pagar impostos e que as pessoas tenham esses serviços públicos ou o contrário, que isto é, não cobrar menos impostos e que esses serviços possam ser prestados por entidades privadas? Nós nas escolas, eu vou voltar só outra vez às escolas, nós nas escolas, em termos de serviços de limpeza, são contratadas empresas. Algumas, entretanto, algumas também saíram. Mas são contratadas empresas. Se nós fizermos umas contas em que a empresa tem que receber dinheiro, tem que pagar ao funcionário que está lá a fazer a limpeza, o assistente, é evidente que o Estado paga mais por esse serviço do que se tivesse o funcionário. Se nós na saúde vamos também contratar para o privado, e isto na saúde aplica-se na educação e aplica-se também na cultura, como eles querem fazer os contratos privados, não tem lógica estarmos a contratar uma pessoa que depois vamos ter que pagar à empresa e a empresa paga ao funcionário. Estamos a dar dinheiro mais ao Estado. Não concorda então com aquela ideia que se construiu de que existem demasiados funcionários públicos e que deve o Estado sair de vários setores que os privados fazem com melhor eficácia? De todo. Há serviços que nós reconhecemos que há privados que fazem bem, mas no caso da saúde e no caso da educação não o fazem. Nós qualquer dia estamos a contratar professores a preço de saldo para lecionar nas escolas profissionais. E o emprego? Como é que vê a criação do emprego? A criação do emprego é importante. Nós temos uma série de edifícios que podiam ser reabilitados, em que se poderia contratar os desempregados. Nós também defendemos que as empresas que contratem desempregados tenham a redução ou a isenção da TSU. Porque nós temos que motivar a contratação de empresas, a contratação de funcionários, de pessoas que estão desempregadas, longa duração, curta duração. Todas estas pequenas ações que se podem ser feitas, que se podem ser desenvolvidas, que podemos contribuir, nós defendemos isso. E defendemos, tanto é que na Madeira, e apesar de sermos novos, recentes. Temos uma Câmara e temos a experiência da Câmara e da Assembleia Municipal da Madeira. No caso do IMI, por exemplo, conseguimos baixar o IMI à população. Nós temos uns IMIs mais elevados aqui em Aveiro, eu fiz o levantamento, Aveiro estamos a pagar 0,40%, que é quase o máximo, para o ano será 0,50, não é? E tem uma subcarga constante em cima da população, e temos que aliviar essa subcarga para as pessoas poderem desenvolver, porque tudo gera mais dinheiro em toda... É um círculo vicioso. No fundo, acha que é possível haver um serviço público com qualidade feito através do Estado, mesmo sem impostos elevados, é isso? Exatamente. Nós, no Estado, se houver rigor, como temos feito na Madeira, se houver um rigor... E queremos fazer essa experiência e vamos conseguir, de certeza que o eleitorado vai perceber. Há um rigor nas contas. Nós defendemos o rigor nas contas, uma transparência. Isso é importante e fundamental. Ao termos o rigor e a transparência nas contas, temos conseguido pagar a dívida da Câmara, da Junta. Baixou o IMI, ou seja, não foi necessário subcarregar, não foi necessário contratar empresas privadas. Conseguimos sempre, temos conseguido resolver as questões, mesmo promessas eleitorais do PSD estão a ser cumpridas por nós. Por isso, não há necessidade de contratar empresas privadas para tudo e mais alguma coisa. É necessário é gerir bem os funcionários que têm, porque há funcionários bem geridos. E eu falo enquanto professor, mas também falo enquanto empresário, porque também já fui empresário durante 15 anos. E tinha que fazer a gestão dos funcionários. Há alturas de férias, há menos movimento ou mais movimento. E os funcionários e as pessoas bem geridas, motivadas, conseguem trabalhar. É preciso motivar as pessoas. Paulo, estamos a entrar na parte final e gostaríamos de falar aqui um bocadinho também da região. E pegando no fundo na origem do Juntos pelo Povo, já falou aqui na Câmara onde estão implantados, creio que é Santa Cruz, não é? Sim. Assembleia Regional da Madeira. O que é que a Madeira tem para ensinar à região de Aveiro, ao país? A regionalização é um caminho? Ou é um caminho sinuoso, cheio de armadilhas? Poderá ser um caminho cheio de armadilhas e sinuoso. Exatamente, que é o mesmo da municipalização, que queriam privatizar todos os... praticamente o Estado. A Madeira não é um jardim? A Madeira é um jardim com aquelas flores todas bonitas. Está a começar a mudar e está a começar a ser outro jardim. E parte pela intervenção dos Juntos pelo Povo, dos seus deputados, que têm exigido e pedido e andam a controlar as contas todas da Madeira. E andam pedidos sucessivos. O Juntos pelo Povo é recente, é um partido recente, de facto. Mas o aprofundamento da intermunicipalidade, uma vez que aqui já existe uma comunidade intermunicipal, isto é o caminho a seguir? É dar-lhes legitimidade popular, direta, pelo voto do povo, eleger diretamente os órgãos destas comunidades, em vez de serem as câmaras entre si a encontrarem a sua liderança? Era por aí que passava. O povo, é importante o povo manifestar. Nós não temos, na eleição do povo, dos representantes na Assembleia da República, a população manifesta-se agora neste voto e pouco mais. E se não for agora, depois as câmaras partidariam e diziam isto completamente. Ou seja, se a Câmara é do PSD e defende todos os interesses para um lado, se a Câmara é do PSD defende os interesses para o outro. Nós entendemos que é necessário mais voz ao povo, termos ouvir. Nós temos que contactar com a população, tem que haver uma proximidade junto da população. Mas esse déficit democrático é em Aveiro ou é no país? É no país. Sabe, transportar, como te fez a pergunta, da Madeira para aqui e as questões de Aveiro. Aveiro tem muitos problemas por resolver. Nós temos aqui uma costa que está completamente, todos os anos, a ser devastada pelo mar, e é preciso uma intervenção de fundo, não é? Todos os anos põem areia, depois chega o inverno, sai a areia outra vez. No ano a seguir voltam a pôr areia, depois tiram a areia. Não pode, aquilo tem que haver uma intervenção de fundo. Temos o saneamento, por exemplo, na zona de Ovar, que há zonas que ainda não têm saneamento. A Gafanha agora começou com saneamento e água, mas já vem com quantos anos de atraso. Depois temos os maus estados do piso no distrito, e isto fala-se, não é só Aveiro, Santa Maria da Feira, é no distrito todo. Quer dizer, andamos aqui, passeamos um bocado aqui em Aveiro e corremos o risco de danificar o carro todo. Nós temos que aproveitar o impulso que houve do turismo, e Aveiro está na moda em termos de turismo, e nós passeamos e vemos por aí, por todo lado. Temos o passeio disso do Paiva, temos a Aveiro, os moliceiros, cada vez há mais moliceiros na ria. Nós temos que aproveitar essas condições naturais que a Aveiro tem para desenvolver. Agora, se não criamos condições para os turistas virem, e nomeadamente transportes, que lembro-me da travessia do ferry boat, que não há um acordo para aquilo ter carreiras regulares. Quantas pessoas vêm chegar ao pé, chegam por vezes ao pé de mim e dizem: hoje ia para a bicicleta, não podia levar a bicicleta para São Jacinto do Ferro ou na lancha. Depois estavam em greve. Não há um trabalho contínuo, e é necessário promover, tanto do lado de lá como do lado de cá, nestas alturas de verão, a zona, a região. Se não aproveitarmos as condições, vamos perder oportunidades. E temos que trabalhar um bocado nesse sentido. Só para concluirmos, qual é o vosso objetivo, concretamente? É fazer um caminho a pouco, ou tem uma fasquia mais elevada no sentido de ambicionar e ter um grupo parlamentar? O objetivo principal do Juntos pelo Povo nestas eleições é que a população, que o povo português, que o continente se aperceba que tem um partido que os ouve. O objetivo passa por conseguirmos eleger um deputado. E a aposta está a ser neste momento Madeira, Lisboa ou Setúbal. Poderá que ser a Aveiro, ainda tenha aqui uma surpresa e consiga uma votação mais ou menos expressiva. Mas passa por eleger um deputado. E o que nós, como não temos verba para campanha, não temos financiamentos, não temos, como alguns partidos usam, inscrição para cobrar a taxa, vamos fazer uma campanha modesta, vamos dar a conhecer, e passa pelos distritos, cada distrito, dar a conhecer os Juntos pelo Povo. Nós queremos, nesta fase, que a população saiba que pode contar com os Juntos pelo Povo, queremos que consigamos ter mais votos, que as pessoas vão conhecendo. Vamos com um caminho tranquilo, não temos pressa para chegar lá acima. Vamos construir com bases sólidas, como temos feito. A base da confiança, da honestidade, do trabalho, tudo isto nós queremos fazer paulatinamente, mas bem. E da melhor maneira possível, ou seja, sempre ouvindo o povo, sempre estando junto do povo, defendendo os interesses e ouvindo-os, essencialmente. É evidente que partido sem campanha e passando um bocado por aqui, por rádios, jornais, entrevistas e contacto, será mais difícil do que os outros têm verbas, não é? Com cartazes, outdoors, flyers, iremos fazer algumas campanhas de rua, ações de rua, e não temos muito mais hipóteses de fazer. O Cristiano Ronaldo não entra nesta campanha, pois não? Nesta ainda não entra, pode ser que para a próxima a gente consiga. Paulo Pires, obrigado. Juntos obrigado. Pelo Povo, mais um dos partidos, dos movimentos, dos 16 que têm a representação com listas no Círculo Eleitoral de Aveiro. Voltamos depois do intervalo com a nova entrevista.